voltou pros pais, saudade demais eu sou. Aquele louco que não pode errar. Se fomos rivais, hoje pela paz eu sou. Aquele louco que não pode errar. Nós somos iguais, Cristo Barrabás eu sou. Aquele louco que não pode errar. É de Tatão na paz do Senhor eu sou. Aquele louco que não pode errar. Pode crer, Tati, barato é louco, irmão. A saudade acompanha e junto vem a solidão. Quantas vezes eu me peguei pensando sozinho, o porquê, o motivo que vim por este caminho. Minha esposa falou, pensava todo dia em mim. Oi amor, essa noite eu consegui dormir, tá? Fica na paz, não tem ninguém na maldade comigo. Já andei no pavilhão, já vi alguns conhecidos. No clima tenso, sigo minha caminhada. Trombei os mano que me liga da quebrada. Neste lugar somos um zero, valemos de nada. Prevalece o proceder em nossa caminhada. Sua atitude é que vale de fato. Que cê faz, que cê fez, vacilou, você vai ser cobrado. Malandrão é que sofre, vixe. Fique ligeiro, esperto, não escorregue, corra pelo certo. Desgosto pros pais, saudade demais eu sou. Aquele louco que não pode errar. Se fomos rivais, hoje pela paz eu sou. Aquele louco que não pode errar. Nós somos iguais, Cristo Barrabás eu sou. Aquele louco que não pode errar. É de Tatão na paz do Senhor eu sou. Aquele louco que não pode errar. Quero sair daqui, quero fugir daqui. Quero abraçar minha mulher, vê-la de novo sorrir. É, a vida louca pra viver tá lá fora. Juntando a sua família, buscar sua filha na escola. Mesmo na rua demorei pra entender. Tudo que passei serviu pra fortalecer. Valorize as pessoas que estão junto contigo. Valorize também o verdadeiro amigo. Tô na paz, mano, tô sossegado. Vou caminhar com Cristo e esquecer os erros do passado. Deus fala com a gente através do livro da lei, pra ajudar e consertar os erros que a gente fez. Não esquece, tudo que sobe e desce, minha expressão de adoração vem através do rap. Com a palavra tem que ter respeito. Ed, Tati, a trilha sonora do gueto. Desgosto pros pais, saudade demais eu sou. Aquele louco que não pode errar. Se fomos rivais, hoje pela paz eu sou. Aquele louco que não pode errar. Nós somos iguais, Cristo Barrabás eu sou. Aquele louco que não pode errar. É de Tatão na paz do Senhor eu sou. Aquele louco que não pode errar. Sou pesadelo do sistema, a voz que não se calou no aço, nem nas algemas. Falei da dor da mãe que lamenta a perda do filho morto com 16 tiros de ponto 40. Sou a tormenta, na deixa da caneta eu rimo. Liga né primo, não vim pra roubar seu sorriso. No latrocínio narrado no noticiário, por um celular, na volta do trabalho. No ponto esperando o busão. Sangue inocente, gente da gente que agoniza no chão. Com uma esperança na UTI da vida. Tem que ser forte, se manter na disciplina fiel. Na picadilha, pra não cair nas armadilhas. Não gelar pros Golias, não se arrastar por Dalilas. Venta a tentação, a porta larga seduz. Mas quando perdi o chão, lembrei do caminho da cruz. O martírio, o sofrimento. Lembrei em segundos os milhares livramentos. Eu sedento por paz fui. Mergulhei na fonte, meia lágrimas, irmão. Eu sei de onde Deus me tirou, me libertou dos grilhões. Eu vim pela dor que arrastou multidões pra um abismo, profissão, perigo, ação eficaz. Quantos manos meus não voltaram mais. Desgosto pros pais, saudade demais eu sou. Aquele louco que não pode errar. Se fomos rivais, hoje pela paz eu sou. Aquele louco que não pode errar. Nós somos iguais, Cristo Barrabás eu sou. Aquele louco que não pode errar. É de Tatão na paz do Senhor eu sou.